E agora no ar, mais um Oldcast. Não só com opiniões desnecessárias, mas com dicas, notícias e muita digressão. Tudo igualmente desnecessário. Estamos aqui com mais um Oldcast. E nós somos o Oddcast, um podcast que vem muito, muito tempo atrás em uma galáxia distante. Sério que tu escreveu isso? E como não poderia deixar de ser... Sério que você hoje... não leu, cara? Não, sério que tu não leu antes? Eu não li a apresentação. Queremos falar de Star Wars, com todas as divas e spoilers necessários. Na segunda parte do podcast aqui, nós teremos spoilers. Então, se você não viu, até depois de eu lançar isso, você merece os spoilers. Estamos aqui, como sempre, com o seu Fel. Fale aí, Fel. Fala pessoal, e aí, tudo bem? Vinícius Carlos Vieira. Bom dia. E o Rogério. Opa, e aí? Vamos falar sobre essa grande família aí, Skywalker. É, e você sabe que o negócio é feito por um quando ele coloca só o primeiro nome de todos e o dele ele coloca o nome completo. Tem gente que não vale nada. Nós vamos falar sobre o filme, tentar evitar os spoilers, mas vamos ter spoilers, recebam. E vamos falar um pouquinho sobre o filme e deixo isso daí para o Vini. Vini, faça a sua leitura. Para quem não estava na galáxia nos últimos 30 anos, 35 anos, sei lá, 77 primeiro filme. Esse Despertar da Força é a continuação direta daquele episódio chamado O Retorno do Jedi. E ele, nesse caso agora, ele passa... Ele acontece mais ou menos 30 anos depois. E aí ele mostra um rapaz... qualquer coisa que a gente contar acaba sendo um pouco de spoiler, né? Então nesse primeiro... As pessoas ainda vão estar escutando a gente, mas ele trata... Mas faz que nem o Netflix faz, sabe? Aquela descrição tipo Netflix. Ah, tá. Um rapaz que encontra uma moça e eles dão de cara com a força. Mas é mais ou menos isso. Eles continuam a saga que teoricamente o George Lucas tinha na cabeça, mas essa parte tem certeza que ele não tinha. E acho que aí ele é o que aconteceu com aquelas pessoas, com aquelas famílias, com o universo. Então assim, qualquer coisa que contar mesmo nesse momento... A gente vai entrar no spoiler, mas em termos de sinopse, que é uma... Já começamos elogiando o filme. Qualquer coisa que a gente contar sobre o filme é um spoiler. Porque tudo que acontece é um pouquinho inesperado, assim. Feito pra isso. Faz agora, tipo, Sessão da Tarde. Um homem que caiu em um planeta. Essa turminha... Várias... Encontrou uma moça... E essa turminha junta vai dar muito o que falar. Não, mas é isso. Então, assim, o mais importante de saber é isso. É que é uma continuação direta sobre aquele universo, sobre o que aconteceu depois. Cheio de citações. Eu recomendo, antes de sentar a bunda na cadeira no cinema, pelo menos rever os três últimos. E se você não viu os três últimos, eu acho que você não devia... Não devia ver os últimos. Você devia enfiar um sabre de luz no olho. Especifique quais são os três últimos. Todos os seis. Não, todos. Seis. Eu sou obrigado a ver o dois? Não. Um, dois, três, não, ou você é obrigado a ver todos. Quatro, cinco e seis. Não, você pode ver o quatro, cinco e seis. Você pode ver o quatro, cinco e seis. É o suficiente pra entender esse, porque eles fazem citações diretas ao quatro, cinco e seis. Como eu vi o um, dois e três, eu acho que todo mundo é obrigado a ver também. Eu revi todos os filmes antes de ver esse aí. Faz muito bem, é muito bem. Eu vou ver de novo com meu filho agora. Vou ver de novo. Vale a pena. Agora vamos entrar na questão do filme, detalhes sobre rápidos, porque essa parte é muito chata, a maioria nem gosta. Mas detalhes sobre direção, e até para aqueles que não entendem, que estão vendo ouvindo o nosso podcast, para entender que tudo faz parte do filme. A direção, o roteiro, o elenco, até a questão da trilha sonora, a direção de arte do filme, que é bem legal, os efeitos especiais. E se você pensa que o filme é só o filme e essa parte toda não faz parte, você tá meio fora do que é o cinema. Isso tudo é importante. Um diretor errado pode cagar um filme muito bom, como um diretor bom pode salvar um filme muito ruim. Eu falo que se um desses itens aqui fosse ruim, as pessoas iam perceber. Tal coisa, o elenco tá ruim. O pessoal Mas assim, ó, os últimos filmes, eu digo que a trilogia 1, 2 e 3, elas foram bem erradas em relação a elenco. Porque é bem canastrice. Bem, todos. Ah, mas eu, puta, tinha que ter o... Os caras que estão no elenco tinham que estar lá, cara. Não, tinha que estar lá. Tinha que ter Samuel Jackson na porra. O Samuel Jackson é uma ponta da ponta. Ah, mas tinha ponta. Que ter, cara. Tinha que ter. Tinha que ter. Não, aquele Anakin lá, que é o moleque que fez o Jumper. Depois. Hayden Christensen. Aquele moleque é muito... Ah, vamos falar a verdade. Assim, pra gente tirar logo o elefante do canto da sala. É muito dizer. Ruim. O episódio 1 e 3 são uma porcaria, todos. Eu acho o primeiro interessante e o terceiro eu acho razoável. O elenco é ruim, a direção é ruim, os efeitos especiais são ruins, é tudo ruim demais aqui. Sabe o que acontece? O 1, 2 e o 3 é uma história que precisava ser contada. Em meia hora. Não precisa ser 1, 2 e 3. Meu, mas do jeito que foi entregue, dava pra ser contado no Cartoon Network. Exatamente. Fez o Clone Wars, chama o Tatarkovski lá, sei lá. Agora, o 2... Agora, só pra falar sobre o produto final do Star Wars 2, ele parece um filme do sci-fi, cara. Tá ligado que esse filme do sci-fi? Muito produção do fala sci-fi. Mal do Sharknado, sci-fi, esses bagulhos. Fala mal do sci-fi. Sci-fi faz muito com muito pouco. Eu acho que tinha que aparecer o Yoda lutando lá. Mas ele morreu. Não. No primeiro episódio. Onde que ele morreu? No segundo e no terceiro. Ele aparece no 2 e 3. Ele luta nos dois. Não. É isso que ele tá falando, cara. Não, é essencial ele aparecer. Eu me perdi. Ele aparecer lutando. Ah, tá. Vai parecer uma pulga, mano. Legal. Era o único jeito. Você fica naquela cabeça. Como é que ele luta? É pequenininha, tá? Legal, achei mó legal. Você achou legal o jeito dele? Ele lutando, adorei. Eu gostei. Não tinha outro jeito. Não, mas não. É o jeito não. Que você não esperava. Putz, o cara parece uma pulga. Que legal, cara. Olha que legal. Não. Eu acho que foi assim, uma surpresa agradável. Eu gostei do estilo Yoda. Não, mas Yoda. Se a gente pudesse classificar os estilos de luta de um Jedi, tinha que ter o cara com afinidade à força. Seria esse o Yoda. Não com afinidade ao sabre, que ele demonstrou. Ele teria que ter afinidade à força. Cagando regra. Não, não tem afinidade. O cara é o mestre dos mestres. É um gremlin de 40 centímetros. É um gremlin mesmo, né? Mas, é lindo, mano, ele nem um assim, pouco... Não... Ele tipo, parece... o cara dá um chute e derrota ele? Não. Yoda foda ser, cara. Yoda foda ser. É, exatamente. Não, mas assim, ó, o cara, ele é todo frágil. Então, é tipo, ele é um ele mentiroso não é frágil. Filho da puta, é isso? Ele não é frágil. Ele é um mentiroso filho da puta. Ele não é frágil. Mas, irmão, se ele vai atravessar a rua, tu para o que você tá fazendo e ajuda aquele senhorzinho a atravessar. Mas é mesmo um bagulho do Kung Fu Drunk lá. Você mostra uma fragilidade... E, na verdade, você não tá frágil, você tá se desviando... É tipo o Zatoichi, né? É a história do samurai cego. Aí, na última luta... ele não é cego! Ele não é... Caralho! Mas sabe o que eu conheço civil aí? Que não sabia que viu o primeiro filme, não sabia que o menino era o Darth Vader. Ah, mas acontece. Ah, não. Então, mas você, talvez seja você... uma falha do filme, né? Mas ele viu o primeiro filme... O primeiro filme não é pra saber quem é o Darth Vader não mesmo. É. Não, menino. Ele não dá a entender nada. Ele não dá a entender nada. Mas isso é legal. Isso é uma das poucas coisas legais que... Não, mas a gente sabia. Que você se sensibiliza com o vilão. A gente sabia porque a gente viu os outros. Se você não viu os outros, eles não deixam... Agora, não por várias vezes, eu torci muito pra aquele maluquinho do Pod Racer matar o Darth Vader. Porque ali acabava essa porra. Acabou, morreu. Aê. O 1, 2 e 3 é uma história que necessitava ser contada. Foi mal entregue em alguns momentos. A verdade é que o 1, 2 e 3 é sobre o Anakin, o 4, 5, 6 é sobre o Luke, e os outros é sobre essa terceira geração de Jedi. Exatamente. É isso mesmo. E aí as pessoas... Bom, acabamos não entrando em direção, roteiro, falamos da ficha técnica. A questão é que isso vai soar meio assustador para as pessoas que acham que... Ah, porque é velho, é melhor e tal. Mas assim, a direção do J.J. Abrams é a melhor. É a melhor de todos os filmes. É o melhor filme. É o único cara que pegou a câmera e tirou do eixo que fica preso no chão. Cara, ele pegou uma fórmula andando, entendeu? Com um cara que quando dirigiu, ele criou... Porque você tem que entender o momento. O J.J. ele já fez outras coisas e ele é um diretor até com bastante recurso. Ele é um cara com recurso. Sim, sim. E ele tenta... Mas o primeiro, nosso primeiro amigo lá, Jorginho... o Jorginho. O Jorginho, quando fez o negócio, ele criou um universo e ele fez do nada. Não existia nada comparado não, mas não, a não, época. Não, existia, lógico então, existia. Não tinha nada nesse sentido não, que tinha, ele criou tinha, o mundo do Star Wars, a franquia tinha. Como ele vendeu, as não, não, coisas como ele o fez. O jeito como ele vendeu, é muito inovador. Mas tudo aquilo é referência a alguma outra coisa. É referência à ficção científica dos anos 40, 30, 40. É Jornada do Herói. É Faroeste. Não, ele é juntou tudo ali. Não ele, tem, ele não fez nada de muito diferente. Não, mas aquelas câmeras, aqueles cortes. Fez nada de muito diferente. Não, não, não. Ele criou, ele criou uma indústria. Ele criou então, a Lighting Magic. A genialidade partir. Dele é o que tá por, mais porque tá por trás das câmeras do que dentro. É a criação do universo do entendeu? Que realmente que ele entregou. Agora, em termos de direção, é muito fraco. Tu vê o primeiro. Aquela primeira luta de sabre do bem com o Darth Vader. E todo mundo fala que teve vários golpes, né? Só que ninguém foi ridículo. É feio. Se você olhar hoje, é datado, feio. É feio. É os caras mais lentos que uma luta de sambo. Uma luta, sabe? É um vazio, assim, só com plano americano, fechado. E tem uns... Aí você olha, assim, a cena, tem uns Stormtroopers parados, conversando. Ele não tem controle por nada ali. É bem ruim. É bem... Como diretor, ele é bem ruim. Em que momento no cinema, naquela época, tinha alguma coisa... Tudo bem, a gente pode considerar... Como assim, Alex, o Alien? A gente pode considerar... 2 anos depois teve o Alien. 2 anos depois. Teve o Alien. 2 anos depois. Então, é isso que eu tô falando. O Alien tava na pré-produção quando ele lançou então, o filme dele, meu querido. Mas tô falando... Não, aí os caras aí, pegaram... Não, os cara, o que eu tô te falando... Já tinha Poderoso Chefão, Ridley Scott, Tubarão... Mas Poderoso Chefão, Ridley Scott, Tubarão não tinha... O problema tubarão, é o seguinte... Tubarão não tinha inovação? Não, a direção do Tubarão tinha, é não impecável tinha, até o hoje. Que eu tô te falando, o que eu tô te falando é que não tinha naquele sentido que ele apresentou ali num universo fantástico, fantasia do jeito mas que ele apresentou. Mas você tá se baseando na direção em roteiro. É, eu tô falando de direção. Não, eu sei. De direção. Mas calma, de controle de plano de ação. Eu vou chegar lá. Quando ele fez esse produto... Ele não estava somente sendo diretor. Então ele estava multifaceado naquela indústria então que ele estava criando. Então a gente não pode analisar ele como diretor? Não, eu acho que para analisar ele como diretor tem que entender o contexto. Não. E no contexto, ele fez um trabalho de direção ok, não foi nada extraordinário, mas com tudo que ele estava fazendo no momento, se torna-se um pouco melhor que ok. O JJ já é diferente. Ele já tem toda a indústria que foi montada lá atrás... E ele só teve o trabalho de dirigir. Mas é o melhor diretor. Mas é melhor diretor. Não, mas eu não, acho que a comparação é um pouco injusta. Não, nesse acho que sentido. Não. Não é. Sabe por que não é injusta? Porque o George Lucas tentou fazer os 1, 2 e 3. E aí ele provou exatamente que ele estava fazendo... Ele não é talentoso. Ele tava fazendo as mesmas coisas de 77. O cara, ele é ruim de direção. Ele era ruim de direção. Não é ele que era é ruim. Tão ruim de direção que tipo ele pegou o segundo filme, o quinto filme, e deu embora. Foi pro Steve, né? Não, foi quem pro... Quem fez o quinto? Eu não vou lembrar o nome 3, dele. 4. Precisa ver... Precisa pegar no meu cérebro, mas... Né, não, mas assim, eu entendo... Mas até aí, ok. Não foi ele, ele é ruim. Eu entendo que assim, o Despertar da Força é o melhor Star Wars em relação à direção, fotografia, a... Tecnicamente falando. Mas essa ideia de novela... Tem como competir sim, porque não tem nenhum filme de tubarão melhor que o Tubarão. E o Tubarão é bem antigo. Não, tudo. Eu entendo o que você está falando, só que eu tô falando que o momento era diferente e o. Mas o momento do Tubarão e também. E o que o Jorginho fez foi outra o coisa. O Jorginho, a gente ama o Jorginho. Eu amo o Jorginho. Eu amo o Jorginho. Jorginho. Não, é que eu acho. É que o JJ. Cara, eu tenho que defender. O Jorginho conseguiu transformar um Fusca numa Ferrari. Isso. Só que o Jorginho não consegue dirigir uma Ferrari. Não. O JJ consegue. É isso. Valeu, obrigado pela analogia. Perfeito. Perfeito, obrigado. Mas todos os caras que passaram na direção souberam dirigir a Ferrari. Só ele que não sabia. O Jorginho. Mas mesmo assim ele tentou. Dele, não é o forte dele. É, então é, sai, então. Então sai. Sabe o que tinha que fazer? Sabe o que tinha que fazer então pra alegrar a todo mundo? Relançar o 1, 2 e 3. Refazer tudo. Não! Ai, caralho. Faz uma nova história, dá reboot na porra do reboot. Não, deixa assim, assim tá bom. Segue em frente, cara. A questão é, tecnicamente falando, e assim, eu não tenho pena de ficar falando mal dos outros, porque as pessoas falam mal de todo mundo. Não. A gente não pode também se você ficar sem é opinião. Fã, mas aí você quer dizer que eu tenho pena de falar não, mas mal dele? Então, não, deixa você eu falar, dar, não já... pode falar mal de Jorge Lucas. Tem que não, falar. Não, pode falar na minha frente. Por favor, dá pra você dar uma saidinha, né? Porque a gente quer conversar com o assunto. Deixa eu só falar um negócio pra você. é um adendo que eu vou dar pros nossos ouvintes aí. Que a gente aqui, a gente gosta de Star Wars. Por mais que a gente fale as coisas que a gente vai falar, é bom deixar claro. Sim. São assim, verdades a serem ditas. É, entenda. Tente procurar a razão dentro de si pra você... Pra aceitar o que a gente tá falando. Porque assim, eu entendo que Star Wars hoje virou uma religião. E é uma pena. Porque a gente tem que conversar sobre Star Wars. Independente da situação, do ano, da década, da fase e tal. A gente vive um grande momento de Star Wars. Então não seja como um facebookeiro ou facebooketeiro. Que você só tem que ter aquela opinião, senão tá errado, entendeu? A gente aqui, ó, eu gosto de Star Wars, me criou como nerd. As pessoas que estão à volta de mim sabem, mais da metade da decoração do HP é Star Wars. Mas eu tenho algumas coisas que eu não gosto e eu vou falar, bicho. Lógico. Certeza. Passamos então para o roteiro. Roteiro alguma... Roteiro não tem novidades. Tem. Não tem novidades em relação ao arquétipo do roteiro montado. Cara. Óbvio que tem reviravoltas e tem algumas coisas bem interessantes, mas continua seguindo a jornadinha ali básica. Então, não... Não. Sim. Não. Opa! Agora mais... quero ver, agora não, quero ver. Não. Vamos por lá, mais então. Que ele tenha, por mais que ele tenha todos essa... por mais que ele tenha essa parada da jornada do herói, como tem no outro... No outro a gente tá falando do 4. Do 4, ignora o 1, 2 e 3. Quando a gente fala o outro, É o verdadeiro. É o verdadeiro. É bem parecido. Nesse o caso... O 4 e o 7 são bem parecidos. Exatamente. A ideia é muito ser bem parecido. Mas a ideia é que, nesse caso agora, ele trata... Muito mais personagens e muito mais jornadas. Sim. E muito mais situações, com diálogos muito melhores. Não, você percebe que há um universo expandido. É, exatamente. Então, assim, esse roteiro, vamos deixar mais uns nerds loucos. Esse roteiro é melhor que o do 4. Sim. Não, não é porque... É isso que eu falei. O cara que pegou um Fusquinha e criou uma Ferrari. Não, cara. O cara aí ele não sabia dirigir a Ferrari e aí passou pra alguém que sabia dirigir. O cara pegou essa Ferrari e está fazendo ela voar agora. É, lógico. Ela só não anda na pista. Agora lógico. Ela tá que nem a do Mark não, McFly. Mas aí não, porque o cara que escreveu esse roteiro... O cara que escreveu esse roteiro é o mesmo que escreveu o Império Contra-Ataca, o Lawrence Kasdan. Não é que está no momento... Eles estão no momento melhor como profissionais. Então, é normal. É um filme que durou, foi melhor preparado, eu acho, mais bem pensado e tal. Tem tudo isso. Tem, eles têm. Porque até mesmo na questão mercadológica, eles têm que expandir o universo pra poder vender o Rogue One. Sim, claro. Poder quem escreveu esse roteiro foi o Lawrence Kasdan, um cara chamado não sei o quê, Ardent, que é o cara que escreveu o Toy Story 3. O Toy Story 3 é genial. É o cara que escreveu o Oblivion. Então, são bons roteiros, péssimo filme. Exatamente. Mas assim, ó, sobre roteiros, os dois, eles são bem parecidos. Inclusive, o meu medo, quando eu entrei na sala do cinema, era que o Star Wars Despertar da Força me trouxesse as mesmas experiências que eu tive quando eu vi o 4, Nova Esperança. E é um receio que ficou muito mais latente em mim depois que eu vi o Jurassic World, que recriou exatamente as mesmas cenas, tudo igual. Quem mandou ver? Que o Jurassic Park. Não, é um bom filme, Jurassic World é uma, mas assim, é Ctrl-C, Ctrl-V. Eu não arrisco, não. Não. Polêmica. Ctrl-C, Ctrl-V. É Ctrl-C, Ctrl-V, só que um é o Spielberg e o outro não, é o perdido lá. Mas assim, o meu medo era que o JJ recriasse exatamente o que aconteceu no 4 de maneira multiplicada. Ele entregou isso, realmente. Só que assim, existem alguns personagens... O jeito que ele faz é diferente. Que, por exemplo, o Finn, ele tem um background fudido. Sensacional. Fudido. A história do... Eu me preocupei com todos os personagens na tela. Não, você cria uma empatia com todos. E aí, vamos lá, pulando pro elenco. É muito bem... O pessoal, que todos que fizeram elenco até o momento, foram muito bem entregues. Sim, muito todos bem. Os atores são até bons. Até aquela capitã, que fez a capitã, que eu me esqueci o nome, que eu vi o nome da atriz, me esqueci o nome dela. É do Game of Thrones. É. Que não aparece. Não Phasma. Aparece. Ela Phasma. Faz... Phasma. Ela não aparece, você não vê o rosto dela lá. Isso eu achei cagadinho. Do Game of Thrones. Eu achei que a gente tinha que ver aquele momento que eles param, deviam tirar a máscara dela. Não, eles sequestraram ela, queriam arrancar algumas verdades dela. A primeira coisa que você faz é olhar no olho do cara, bicho. Eu acho que deram... ele perdeu essa oportunidade de dar uma cagada de regra ali e mostrar mais um rosto. E até seria legal tirar o capacete, que a galera ia falar, caralho, é ela. Que maneiro. Tipo, que mó galera não sabe. É ela, e outra, é uma mulher. E é capitão. Porque aí as feministas de plantão iam adorar também. Sim. É uma mulher com um relativo poder ali dentro, porque sim, ela que coordenava, ela responde direto pro comandante, que responde pro general, né? O alemão louco então, lá. Então, ela tá ali. Outra diva também. Ela tá ali, entendeu? Aquele é pior que o... É uma diva enrustida. Porra, isso... E eu gerou uma empatia por ela, eu achei do caralho. É. E eu sabia que era... Mas o jeito que ela apresenta a tela, ela se apresenta na tela ali, que ela vai lá bem, e chama o FN lá, o Finn, né? Que é pra reportar. Pra reportar e pá. Eu achei do caralho. E, meu, ela faz uma pontinha. Ela é o Samuel Jackson. Não, e detalhe que ela tá em todos os materiais publicitários. Onde você vai de posto, tem ela. Eu entendi. Eu havia entendido... Vai ver que ela volta. Que da mesma maneira... Ela volta, esses caras voltam. Não, então, mas assim, ó, da mesma maneira que existia a treta da Rey com a adivinha, Sif, deveria existir do Finn com essa mina. Tipo, mas se existisse o Finn com essa mina, seria o óbvio. Você tem um vilão com... Mas aí nenhum dos dois fizeram porra nenhuma. Mas esse é o diferencial, tá nisso. Você não precisa ter, assim, o fim... Que nem o, tipo, Mercenários. Aí tem o cara grandão que vai bater com o César Stallone. Aí tem um cara... O chinesinho que vai bater com o outro. Aí o outro vai... O Jet Li. Não precisa ser junto, entendeu? A ideia, eles precisam... É bem isso, assim, bem... Mas eu acho isso legal. Pra todo mundo... Mas pro roteiro isso não é ruim, cara. É legal. Não é ruim, mas é óbvio. Você ter o negativo. Você tem o ponto positivo, que é o fim. Você tem que ter o negativo, que é a Phasma. Não, o Finn não é a Phasma. O Finn não tem ninguém. Mas peraí, entendeu? O Finn deve assuntos não resolvidos com a Phasma. Talvez, é isso que eu tô falando. Mas não precisa. Porque ele não reportou. Ele não reportou. Com certeza isso vai retornar. Mas ela foi pro negócio do lixo. Quer ela dizer, foi pro usa uma piada. Isso foi legal. Usa uma referência. Quer dizer, muito legal. É muito bonito. E aí eu acho que ela volta. E aí eu acho que não ter tirado a máscara agora vai dar uma surpresa maior quando ela tirar a máscara depois, pra quem não tá ligado quem é a atriz. Então, entendeu? A surpresa vai ser mais talvez forte. Talvez explorem ela de um filme futuro. Não agora. Eu acho que na continuação ela estará lá. A questão é que só tem um Stormtrooper que tira o capacete. E ele acerta todos os tiros depois desse. Entendeu? E depois que ele tira o capacete, acerta todos os tiros. Não. Ah, a primeira sequência, quando eles invadem, eles acertam bastante tiro. Não, de longe. Vamos defender. De perto continua uma merda. Defender. É que acontece o seguinte, o Jungle, que foi o clone verdadeiro da primeira leva do Stormtrooper, ele era zarolho. Ele era zarolho. Pô, eu posso só fazer só uma então cena? Então ele via três alvos, ele era zarolho. Dessa invasão inicial aí de noite em Jakku, eu recriei uma cena dentro da minha cabeça. Eu posso reproduzi-la? A noite em Jakku. Tá ligado quando a diva Sif manda os Stormtroopers matar todas as galerinhas, os aldeões lá e tal, e bota tudo numa praça centralzinha, e aí ele fala, atira. Aí todo mundo manda atira. Porque a galera tá, tipo, imóvel. Já tipo, vamos pros spoilers, rendidos, né? Já tá no spoiler, já. Já, rendido. Depois foda-se. Tu volta e coloca um... Não, foda-se. Se você não viu Star Wars, foda-se. Porra, aí ainda tá, não viu? Tá todo mundo rendido, mãozinha pro alto. Não, aí os Stormtroopers em volta na praça. E aí, tipo, podem matar. Aí eles começam a atirar. Tá. Eu imagino, tipo, muitos tiros, muita fumaça. E tiro, muita fumaça. Tipo, aí baixa a fumaça, tá todo mundo vivo. Aí os Stormtroopers olham um pro outro, caralho, né? Assim, que eu não sabia disso, eu fui ver ontem. O 007 é um Stormtrooper, né? O Daniel Craig? O Daniel Craig. Aquele Stormtrooper que a Mas Rey... Mas o quê? Ele quis ser Stormtrooper? Ele quis participar. Estavam filmando o 007 junto no mesmo estúdio lá na Inglaterra. Você tá brincando? Isso é real? É real. E aquele Stormtrooper que tá parado guardando a Rey... Que ela usa o truque Jedi, é o Daniel Craig. Você tá brincando? Ai, caralho! Que foda! E ele ainda tem um espaço grandão, assim. Ele chega a falar e tal. Eu vou largar muito a arma. Muito legal. Tem vários caras, tem vários... aquele cara, aquele... Muito aquele legal, monstro que dá comida pra Rey é o Simon Pegg. Quem é Simon Pegg? Simon Pegg é o... Como é que eu Simon explicar? Pegg, pô. Como é que... O do Só Star Trek, estrelas, o Ruivinho lá, o... do Todo Mundo Quase Morto. Vocês não viram Todo Mundo Quase Morto? Não. Vocês deviam ter visto, né? Não, é porque tá Todo Mundo Quase Morto, qual é a graça? Ah, o Shaun of the Dead? Porra! Ele é aquele monstro. Legal. Então ele colocou vários amigos ali pra fazer. Não, tem vários caras que quiseram fazer, vários atores grandes, talvez. Essa é a magia do Star Wars, né? Caralho, que irado. É, a força do Star Wars já se mostra nesse detalhe aí. O Rogério quer falar. Não, sobre os personagens ainda, sobre os atores antigos lá, que eu achei que eles meio que dominaram o filme. Apesar dos outros serem bons, todos. Você acha, cara? Eu acho que quem roubou o filme foi o Finn. Eu acho que o roteiro do Finn rouba o filme. Roubou o filme. Eu gostei mais dos mais antigos. Eu achei que, olha que eles ofereciam dar uma presença. Talvez seja pelo fato... É que você tem um sentimento pela nostalgia. Exato, é. É porque, então, vamos deixar claro. O Finn roubou o bagulho. O Rogério, ele viu na sessão das 0 horas. Foi. Com os caras que... Com o sabre de luz. Que choraram. Então, por exemplo, são esses caras que abriu a Millennium Falcon, aí apareceu o Han Solo, aí todo mundo... E foi mesmo isso. A gente tava vendo junto o filme. Então, assim... Foi uma sessão que o Rox abriu só pro podcast. Eu não tava lá, caramba. E aí eu acho que o Han Solo, quando aparece, a gente fala, caralho, que todo legal o Han Solo. Mas a gente não grita. Não. Entendeu? Então... Eu realmente, na estreia, na Millennium Falcon, todo mundo grita, não. Então, mas tu sabe que ontem no bar, eu abri o bar e aí chegou um pessoal falando, e aí, você viu Star Wars? Eu falei assim, cara, eu vi. Diferente de você, eu vi. Porque você, na sessão da pré-estreia, respeitando muito, eu gostaria muito de estar lá zero. Você é como assim, eu cheguei a fazer uma analogia do tipo assim, você viu Star Wars, tipo Santos e Palmeiras na final da Copa do Brasil com o estádio cheio. Eu vi Star Wars com Santos e 15 de Piracicaba, só eu na Vila Belmiro. É uma experiência completamente diferente. Você não se leva pela emoção de coletivo... De torcidinhas e cacete. Tipo, é ali, tá ligado? É o que o filme tá te entregando, não o que a galera tá te entregando. Não tem aquela liturgia de tá ali, aquele momento de todo mundo litúrgico, junto. Litúrgico, é litúrgico, na igreja. Exatamente, é a igreja não que tem usa, isso. Missa que usa, assim. Não tem esse momento. Então, pra gente foi muito mais entregue, deu tempo da gente fazer piada, fiquei cutucando o Vini, de vez em quando cutucava o Vini. Peraí, cutucava? No cinema? Eita! Dava umas cutucadas aí, esse bagulho, esse negócio. Fiquei sem palavras agora. Agora ficou. Esse bagulho aí. Ainda bem que eu senti os dois. Eu achei estranho eles estarem rachando pipoca e refrigerante, mas agora tudo faz sentido. Não, fique claro que eu não estava com pipoca porque eu faço anotação durante o filme, então eu não estava com a mão no saco. Eu não tenho esse negócio, então eu tava cutucando ele mesmo enquanto ele tava. Mas eu acho que o mais legal disso ainda é isso. Você tem os atores antigos, você tem as referências antigas, a trama ela é em volta do Han Solo, quer queira ou não, assim, mais ou menos. Sim. Ele tem um papel importante, mas você jogado no Finn e na Rey. O Finn, a Rey e o Kylo Ren são os novos e personagens. E o Poe é legal pra cacete, Paul Dameron, exatamente. Esses quatro são os personagens que vão... Não, o Poe é do caralho também. O Poe é foda. Poe é do caralho, mano. Poe é do caralho. Não, essa nova geração de heróis são muito do caralho. E o Chewbacca mantém, cara. O Chewbacca é o elo da nostalgia. É genial, é muito bom isso, muito bom. E não tem enrolação, a relação do Han Solo com a Leia, ela é tratada de um jeito extremamente sutil e sensível. Você não é um namorinho dos dois, não é uma paixão, é um problema. Você sabe que eles tiveram um problema com o filho. Agora o Finn é o friendzone ever, né? Caralho, até em coma, bicho. Em coma. Mesmo assim, mas é legal. A relação dos dois é bonita pra caralho. É legal. Não, de boa, eu fiquei bem, bem, bem, bem apaixonado pelo filme. Assim. Eu gostei também. Porque, tipo, tudo é muito carismático, no lugar. É bem carismático. Me perguntaram, até uma amiga minha perguntou: defina o filme em uma palavra. Eu coloquei redondo. Redondo. Que nem o BB-8. Redondo. Foi o que eu falei. Caralho, o personagem, a gente tava falando de personagem, esqueceu de falar do BB-8. É um puta personagem. Eu achei que ia ser um. Então. Mas eu achei que ele ia ser um R2-D2. Ele não é um R2-D2. Não, ele é o BB-8. Não, ele é o BB-8. O R2-D2 virou um Eminho, né? Ficou no Kurt. Ficou no... Não, mas aí o legal é que ele dá uma despertada. E aí agora, provavelmente nós vamos... Quem eu acho que ficou muito de fora, assim, que eu acho que não encaixou, mas porque não encaixa, que faz parte dele não encaixar, é o C-3PO. Que ele não encaixa, ele sempre chega ele num momento virou... chato, ele sempre Mas ele virou... atrapalha. Ele virou a secretária da... Sim, mas você vê que ele tá sempre num momento chato e é perfeito pro personagem. É o C-3PO. E o... Que fica claro que eu acho que o BB-8 é um cachorrinho. Eu achei sensacional. Tem uma hora que até ele põe a cabecinha de lado, foi genial. É muito bom. BB-8 é muito bom. Então, tudo que foi apresentado novo, até pro pessoal que está nos ouvindo aí e que deve ter visto, espero, ou vai matar o Fel por causa de tanto spoiler, é que o filme, ele não é uma obra de arte do cinema, ele não é uma coisa que vai mudar sua vida em roteiro. Ele não é o melhor filme do ano, by the way. Não é o melhor filme do ano, não vai entrar no... Pode até entrar entre os melhores filmes do ano. Pode. Entre os melhores do ano, sim. Mas se você sentar com a sua consciência ali, um pedaço de papel, uma caneta, e escrever os seus 10 melhores filmes, nenhum filme do Star Wars entra. É isso que a gente tava conversando, né? Nós conversamos bastante, nenhum entra. Estamos falando de filme bom. Filme que te apresentou coisas diferentes. Ele é bom, mas não chega... Pra mim, é que não falei. Pra mim, ele é o melhor filme Star Wars. Mas, tipo, não é difícil ser o melhor filme Star Wars, tá ligado? Porque não há um grande filme Star Wars. É, eu acho que não. Eu acho que o quinto é um grande filme. Não, mas tá no teu top 10? Tava? É, porque esse novo me deu uma crise de consciência muito, muito complexa. Que isso? O meu coração continuou me falando, cara. Esse filme... Não, nenhum Star Wars tá no meu top 10. Mas é que o quinto no meu estava... Então, vamos lá. Vamos fazer um momento de fã. O quinto filme de Star Wars estava entre os meus 10 melhores filmes da minha vida. Assim. Fácil. Tá, que lugar? Oitavo? Nono? Não, eu nunca fiz. Eu nunca fiz assim na conta. Assim. Eu sei quais são os mais ou menos. Tal. Cagão. Eu até prometo pra vocês que no próximo programa eu trago os 10 filmes. Na ordem. Aí a questão é a seguinte, eu acho que ele tava, o quinto tava, de verdade, por várias coisas, por causa da direção, por causa do roteiro, que é tudo muito bom. Posso ser otário? Deixa eu acabar, tô abrindo meu coração. Tá, desculpa. Abre aí. Mas eu vi esse filme, O Despertar da Força, e eu acho que eu coloquei um do lado do outro e falei, porra, esse filme é melhor que o quinto. Olha, O Despertar da Força despertou algo no Vini. Exatamente. Então, assim, automaticamente ele puxou o quinto pra fora da minha lista. Provavelmente vai acontecer isso. Ele não vai entrar na lista porque tem um 11º na lista, teoricamente. Então, esse daí vai passar. Você tá só atualizando sua lista. Sua lista tá desatualizada. Mas ele vai, na hora que comparar os dois, eu vou falar, puta, não posso falar que esse... Porque aí ele teria que estar no meio. Tirem o amor do coração em relação a Star Wars. Esse filme é muito... Pensando com a razão, ele é muito mais completo. Ele é muito mais completo. E muito mais independente. Exatamente. Também. Entendeu? Sobre o quinto, tirando a icônica frase do Luke, eu sou seu pai... Ele não fala Luke, né? Ele só tem AT&T e neve pra cacete. Mas o começo é bom, o roteiro é bom, o jeito como ele começa a jornada do herói, do Han Solo. Mas é ele não é independente. Ele depende do 4. Não, é lógico. Mas a gente tá falando de uma trilogia. Eles têm que ser. Ameaça fantasma, ameaça mais bosta que não, seja. Cala ela... a boca, a gente falou que 1, 2 e 3. 1, 2 e 3 não entra pra comparação. Tá bom, desculpa. Pra nada. Só última comparação pra gente mostrar o quanto esse filme é bom. A última coisa que eu tinha visto, algo novo no Star Wars, tinha sido o Jar Jar Binks. Caralho. A gente falou a última coisa nova que você falou assim, era puta, esse isso eu o nome não tinha... a não se falar, né? Tipo, Voldemort. Não podia falar não, esse não nome. Podia. Então, cagou o bagulho. Sumonou o Jar Jar Binks. Eu acho que o Jar Jar Binks é o Snoke, cara. Caralho. Ia ser foda. Caralho, mas de blow agora. Mas vem cá, vocês preferem o Jar Jar Binks ou os Ewoks, né? Eu prefiro os Ewoks, lógico. Tem a Cavana da Coragem depois. Cara, eu acho que a Dilma é um Ewok. Vocês já perceberam? Já? É muito anda igual, né? Anda igual. O coletinho vermelho no Ewok, velho. É igualzinho. Se esse programa for depois do impeachment, talvez vocês não saibam quem é a Dilma, porque vocês têm memória muito curta. Se esse programa for depois da ditadura que há de se instaurar, eu tô preso, torturado em algum canto. Porque que eu vi os Ewoks quando criança, né? Achava, pô, legal, né? Os Ewoks ali. Aí eu vi de novo agora, falei, por que colocaram isso? Porque tinha que colocar algum ser frágil. Mas o universo Star Wars, ele é infantilizado. Tem que ter. Aceite isso. Justamente quando eu era criança, eu gostava de ver os Ewoks. Porque o meu bagulho sério, eu vi Star Trek. Aquilo, pô, legal os Ewoks. Mas agora eu vi e já... Não, faz parte. E é eu bonitinho, porque eles são frágeis. E eu acho o filme dos Ewoks do caralho. São frágeis, bateram a mão. Eu acho o filme dos Ewoks do caralho, do caralho. Vamos deixar. Aquele spin-offzinho deles, né? Caravana da Coragem. Caravana da Coragem. Sabe, eles separam ali, eles criam um universo que, se você não tá ligado que ele faz parte do Star Wars, você compra ele como filme de sessão da tarde. Você assiste. Ele é um filme legal. As pessoas esperam muito das coisas. Uma das coisas que ele falou agora foi: eu acho Caravana da Coragem do caralho. Não, caralho. Não, é legal. Não é do caralho. Enquanto... Não, é legalzinho. É sessão da tarde. Enquanto o filme de sessão da tarde, pra mostrar pro meu filho de 4 anos, é do caralho. E aí é uma introdução ao mundo de Star Wars. Eu acho. É que a tua filha de 4 anos não vai querer ver o Caravana da Coragem. Não, meu filho vai ver. Já tô... Bota um Dramin, faz tipo Laranja Mecânica. Papai gosta de Caravana da Coragem. Você vai ver, cara. Barulho do Silver Tape prendendo ele na cama. É assim mesmo. O que vocês acharam da adivinha? Kylo Ren? Kylo Ren. Eu achei, eu gostei. Eu gostei como personagem. Como sério? Personagem, como vilão. Os pitis são bons. É, ele tem de fazer terapia. É que eu não sei se tem terapia no... Terapia é quadrante do universo. Terapia civil. É, não, ele tem... O personagem é bem construído em relação a você ver esse ódio todo e como ele se sentiu abandonado pelos pais e todo esse... O rancor que ele tem pelos pais. O personagem é muito bem construído. Ó, duas coisinhas sobre Kylo Ren que eu acho interessante da gente estar falando. A primeira coisa é que, assim, ele com máscara, ele é amedrontador. Ele passa um temor, assim. Ainda mais... Por ser um cara descontrolado psicologicamente, ele tem seus problemas lá e você não sabe o que ele vai fazer de noob. De a noob cena que ele dá piti lá que os Stormtroopers estão vindo. Voltam, vem, é genial. Olha, caralho. Então tu percebe ali quão descontrolado ele fica, né? É, então, mas quando ele tira a máscara e vem aquele o príncipe da Disney. Aí, cara... Tu achou que faltou um rosto mais... Mas isso não é interessante? Eu acho interessante. Eu acho interessante isso, a fragilidade que ele tem por baixo da máscara. O interessante é um personagem frágil, com um problema, que é um problema com o pai... Cara, ele só precisa de um cafuné, mano. Ele só precisa de alguém pra levar ele no cinema. Eu acho que faltou também nele... Eu acho que faltou nele foi palmadas, não foi cinema. Ou ele não viu o Caravana da... Se ele tivesse visto Caravana da Coragem, ele estaria muito mais... teria muito mais empatia. Porra, o cara é neto criaturas. Do Darth Vader. É. O peso que é isso pra tua... Sabe, é muito complicado. O Han Solo fala. Não, a Leia que fala que ele tem muito Vader nele. A segunda coisa que eu gostei sobre o personagem é que tá claramente exposto na tela que a diva Sith, ela tá em loading time. Ela tá, tipo, assim, ó. Vamos dizer, tá zero, beleza? Zero. Exato. E tá assim, 100% você vira um Sith do caralho. É. Ele tá no 32. Eu também achei isso aí. Tá ligado? Quando ele faz o que faz no final do filme, ele dá um jump, assim, ó. Tipo, dá aquela 79. Sacou? É um cara que vai dar trabalho no 2. Vai dar trabalho nos próximos. Porque vai dar aquela carregadinha no loading dele e aí ele vai incorporar o Sith Motherfucker. Mas nesse primeiro filme, eu achei ele é uma adivinha. E talvez ele fique que nem o vô e tenha a redenção no final. Porque assim, Retorno do Jedi 2. Se eu ficar frente a frente com Darth Vader, eu cago na calça. Tem que cagar, né? Agora, se eu fico na frente a frente com o Kylo, eu acho que eu dou uma zoada, saca? Não, tu não dá. Não dá. Se ele tiver de máscara... Mano, um Stormtrooper sem treinamento, porra, conseguiu... Você fez o quê? Não fez, mas segurou o Chan uns 10 minutos lá. E outra, ninguém me falou que o Finn também não teve um despertar da força. Não. Mas o Finn... É, então... Eu não... não. Ninguém sabe, existe essa possibilidade e é grande agora por ele ter empunhado o sabre de luz, não. Por ele ter enfrentado um Sith ali. A questão é a seguinte, como eu só falo de coisas reais, então eu não falo de universo expandido, né? Universo expandido é coisa de nerd que não tem o que fazer. Cagando regra! No livro do aquele Marcas da Guerra lá, que faz parte do cânone agora, uma coisa que eles exploram muito isso é o quanto o pessoal que tava em volta do Palpatine e Darth Vader, após a derrota deles, o quanto eles achavam que eles eram dois malucos religiosos. Então assim, A força que a força que a força Jesus tinha nos outros, em volta deles, não é mais a mesma. Então, por exemplo, aquela cena do Stormtrooper, eu vou voltar, que eles voltam lá. Uhum. É sensacional essa cena. Muito boa. O jeito que todos os Stormtroopers encaram o Kylo, tudo isso faz parte dessas três décadas que passaram. Os Siths e Jedis, eles não são respeitam uma lenda. Mais tanto, é uma religião de um doido. Os caras encaram como se fosse um maluco religioso com um cão de guarda que perdeu uma guerra, porque eles ficavam acreditando na força. Então, assim, são momentos diferentes. E aí, eu acho que nesse caso, o Kylo Ren, ele é a representação desse momento. Ele é um cara fragilizado por uma época que não é a dele, procurando a força no passado dele, e ele não sabe muito o que fazer com isso. Aí ele tem o piti dele, tem todo aquele momento de... Tem aquela relíquia que ele guarda lá. Exatamente. Né? Então tem tudo esse... É um personagem bem construído num universo muito bem construído. Rogério, o que que você... Rogério, fala alguma coisa. O quê? Sobre o quê? Star Trek. Muito bom. Não, eu só acho assim... Até pra entender o meu relacionamento diva, foi foda isso. Até pra entender o momento diva ali dele e realmente todos os problemas que ele tem agregado, ele recebeu uma herança de nome muito forte. E isso, junto ao poder dele, que é muito maior do que o do Darth Vader, ali, provavelmente é o cavaleiro, seria o Jedi com maior força. Eu queria ter o vô Darth Vader. O vô Darth Vader. Mas, até pra vocês entenderem, enquanto o Han Solo disparou no Vader e o Vader deu vanish no sabre de... Oh, perdão, no blaster, a Diva Sith segurou o blaster no ar. Animal. Inesperadíssimo. Não era qualquer blaster, era um blaster sniper, bicho. Um tiro de canhão. Que fique claro que culpa do J.J. Abrams também, como diretor, que ele pega o cara, você atira, você vê que o raio tá parado, e você pode simplesmente falar assim, mas será que o raio ficou parado? Aí ele pega a câmera, muda. Ele vai no cara, e ele acompanha o cara com o raio no primeiro parado. Plano pra você Animal. Falar, o raio está parado. Animal. Sabe, o tamanho que ele cria o Kylo Ren ali é um negócio enorme, porque ele por fala assim, isso que os Stormtroopers se cagam de medo. Exatamente. Não, é por medo. Isso, porque, é por medo e não por respeito. Vader, enquanto o Vader tinha o botão de volume, que ele matava os caras no botãozinho de volume, o Kylo, ele esmaga o cara e ele traz o cara pra... Ele é muito mais contato, o Vader. Mas é que o Kylo, ele distância. É uma bomba relógio. Então, o Vader, todo mundo tinha um respeito. E aquele worship, porque o Vader se mantinha a uma distância de todos. Do general, do pá, desagradou o Vader, ele fazia o controle de volume lá, os dois dedinhos, matava o cara. O Kylo não, o Kylo pega o cara, traz o cara pra perto, faz questão de matar o cara morrer com dor, entendeu? Faz questão de ser pessoal, tudo que ele faz é pessoal. Então os caras têm muito mais medo, porque ele é descontrolado. Sim. Ele não, você não desagrada ele e toma um choquinho e toma uma pressão. Não. E desmaga. Não, ele te mata. Ele te esmaga, não só mata, ele te esmaga. Então, ele é um líder pelo medo e não pelo respeito. Exatamente. Então, aí isso, pra entender o personagem, pra entender o momento, isso tem na força do que era o avô dele. Então ele quer se mostrar sempre muito. Ele pede orientação, mas ele quer se mostrar sempre muito poderoso em cima disso. Tanto é que ele tem a raiva da outra diva, a diva Hitler, que tem lá, aquele alemão lá. Entendeu? E colocaram o cara alemão, com cara de alemão, pra todo... A referência. A referência ali atrás, o cara falando com a bandeira vermelha. Muito louco. Tudo isso faz parte, como referência muito forte, pra ver que ele tem Snow, né? Snow. Então, Snoke. Snoke. O que é Snoke? Lá é o cara que fez o Gollum. É o Andrew Serkis. Isso assim. Mas o que é o Snoke dentro da tela? Tá ok. É o Palpatine, pô. Mas da onde veio? Que raça é aquela? O que porra tá acontecendo? E outra, ele se acha pra caralho. Porque ele se cola... O Palpatine, por exemplo, quando ele entrava em primeiro plano pra discutir as coisas com o Vader e com o general ali do lado. Você pode ver em todos os Star Wars. E essa visualização, você vê que é diferente. Ele se coloca num pedestal muito maior do que os outros. Uma projeção maior, jogando um foco de luz, e isso a câmera mostra, e ele se acha superior a tudo e a todos. Ele se acha superior, diferente do Palpatine. Palpatine aprecia na comunicação, sentado na cadeira. Ele seria um comandante imperador, enquanto o Snoke se apresenta como Deus. Vamos falar do maior spoiler possível e imaginável da série. Que é a derradeira... Sim, é um Stormtrooper. O Rogério tá muito silencioso. A derradeira... O momento que eu considero o mais chocante. O momento total. Ninguém quis acreditar. Inesperado, que ninguém quis acreditar. Inclusive, as cinco pessoas que estavam lá com a gente naquele momento, nós todos fizemos... Podemos dizer que é o momento mais chocante da saga Star Wars? É o momento mais chocante. Eu gostei muito da ousadia dessa parada aí, porque ele tava levando o Han Solo como protagonista. A questão é, vamos deixar claro, o Han Solo morreu. Morreu. Coitado. Han Solo é... O Rogério não viu essa parte. Isso acontece. Nesse momento na liturgia lá, todo mundo falou, não existe. Aí foi um consciente coletivo que apagou esse trecho aí de 2 minutos. Não, mas mó galera tava acreditando que ele voltaria até cair o corpo na puta que pariu lá. Achou que ele cairia ali, alguém pegaria ele. Não dá pra voltar, não. Dali, da onde aconteceu, e realmente foi um momento... Pesado, divide o filme, cara. Divide minha vida, cara. Sério? Han Solo é tipo, pra mim, é um dos melhores personagens da história do cinema. Mas de longe, assim. Em termos de como ele foi construído, do jeito que ele foi construído, da mítica dele. É enorme o personagem. Ele é um anti-herói. Começa que ele é um anti-herói, entendeu? E ele é um anti-herói. Todo anti-herói que você compra, ele se torna um mito. Ele não é o anti-herói, ele é o anti-herói clássico. Depois do Han Solo, existiram muitos Han Solos. Todo filme tem um Han Solo quase. Tenta, né? Tenta. Não, lógico, mas assim, é um cara muito grande dentro do cinema. Então, assim, pra mim é um corte na história do cinema. Eu gostei dessa ousadia. Muito bom. Faz parte e tem a ver com a história. Não é simplesmente pra assustar por assustar, né? Pra chocar por chocar. Faz sentido. Tem a ver com empurra o roteiro. Empurra a trama pra frente. Caralho, o load do Fel é nesse momento. Dos 33 passa pro 79. Ali ele triplicou... Ali ele sabe o que ele tá querendo. E aí ele vai agora pro Snoke, né? Pra que ter fique claro treinamento final. Que o Chewie, quando grita no... É muito melhor que o Luke Skywalker quando grita no... É muito melhor que o no do Mark Hamill. Não, mas a cena toda é muito bem construída, aquele clímax na ponte, com todos os protagonistas vendo o que tá acontecendo. A arte, direção, ali é perfeita. E a iluminação... É um momento que vai ficar marcado na história do cinema. A iluminação no rosto do Kylo Ren nessa parte, se vocês observarem, ele dá um close no rosto do Kyle, você vê que tá metade azul e metade vermelho pela iluminação do cenário. E aí, tipo, tem uma parte que apaga o lado azul e aí que ele dá o golpe mesmo final. Muito louco. Esses detalhezinhos é muito legal. E tem um negócio que o Abrams faz, não sei se é ele que faz o seu roteiro, enfim, mas eu acho que eu usei até porque ele escreveu o roteiro também. Então foi ele, com certeza. A hora que ele coloca ele passando naquela ponte, que só cabe uma pessoa e não tem nada do lado. E aí ele coloca o Kylo Ren lá. E aí o Han Solo vai pra aquela ponte. E aí, assim, não tem jeito de um passar pela ponte sem passar por cima do outro. Ou vai ficar um por ali, ou vai, sabe? É muito... Não, visualmente, então, assim, ele entrega a cena toda exatamente, visualmente. Mas ele entrega a cena assim, como é o Han Solo, ele entrega a cena e fala assim, não, o Han Solo não vai morrer, lógico. Lógico. Ele vai pra lá, vai acontecer uma coisa, não, o Han Solo não vai morrer. Não, e o Han Solo... Puta que pariu, o Han Solo vai morrer. É aquele momento que você fala assim, o Han Solo vai morrer. Puta não, merda. Eu acho que não. Não. O seu, você fala assim, caralho, o Han Solo vai morrer, não pode morrer, sabe? Porque você tá vendo aquele... Ele até mostra o Chewie vendo, depois mostra eles vendo, e aquele plano aberto. Porque você vê que não tem como passar. É lindo aquilo, aquilo é muito bom. A convicção do Han Solo de que ele vai conseguir trazer o filho de volta é tão grande que você fala assim, não, Han Solo, beleza encarar um Sith Lord. Vai, tipo, vai. O cenário é todo preparado pra isso, né? Agora eu não entendo porque eles fazem aquelas pontes sem nada do lado. É pra cair, né? Não é pra cair. Não, é, lógico. Na verdade, é uma ponte de acesso só pra técnico, então não é uma ponte feita pra... Ou pra droid. Pode ser pra droid. É uma ponte de acesso técnica, porque leva pra... Não leva, por sinal, meu, ele nem pra lá velho, não te leva que é uma ponte nenhum. Muito não, obscura. Foda, não tem digressão ponte, nisso daqui. Não, a gente tá discutindo a ponte do filme. Não, o Rogério tá calado mó cara. De repente ele fala assim, mas aquela ponte não serve pra nada. Porra, a gente tem que discutir. Serviu o caralho. Serviu pro Han Solo morrer. É, a ponte serve pro cara morrer, cara. Vai cair, cara. Fora que ainda tem uma certa referência, né? Da ponte. O Harrison Ford numa ponte com outro cara na frente é o do... É o do filme do Indiana Jones. Jones também. Né? Tem várias pequenas referências ali. E é muito engraçado que depois disso eu vi algumas entrevistas do Harrison Ford. Ele não queria, mano. E ele não queria dar spoiler e nada. E ele deve ter... ele guardou muito isso, né? Agora, com certeza, todo mundo vai chamar ele de novo pra dar entrevista e falar, caralho, tu morreu no Star Wars. Sabe, vai ser a única coisa. Ele senta na minha frente, a única coisa que eu tenho coragem de falar pra ele é, caralho, tu morreu no Star Wars, mano. Como isso? Tu deixou? Um dos três iam morrer. Ou o Chewie, ou Leia, ou Han Solo. Mas eu comecei a achar que era o Han Solo, porque as entrevistas do Han Solo, mano, o do Harrison Ford. Meu irmão, o cara chegou pra ele, mó felizão, e falou, e aí, pô, não sei o quê. Harrison Ford, o que você tá achando de regravar? Harrison Ford, você tá achando de regravar Star Wars? Que legal, que não sei o que. O que você tá sentindo? Aí ele responde assim, ó. Estou me sentindo mais rico. Caralho, velho. É o Han Solo, velho. Tinha ouvido falar que vai ser o último filme dele. Mas, ó, o negócio interessante que souberam, que é o Abrams... consegue manter muitos negócios da Mystery Box dele, né, que ele fala. É, você não sabia quantos atores tinham contrato mais de um filme. É. Então, por você não saber quem tinha contrato mais de um filme, você não sabia quem ia morrer, quem ia viver. Se o Finn morresse, você não sabe, porque você não sabe se o Finn vai fazer alguma coisa. Ele tá no pôster, né? Entendeu? Exatamente. Tá você aí não ele tem tá no essa... pôster com sabre de luz bom. E você tá comprando a ideia de que ele... Você tá convicto de que ele é o Jedi. Mas aí ele lutou com sabre de luz contra um Cavaleiro Sith e você fala, talvez ele seja. E aí você começa a depositar uma esperança nele, ele morre no próximo filme e você vai ficar muito puto e você fala, caralho, genial. Porque ele criou uma esperança em cima do cara, entendeu? Isso que nem é o George Paul. Martin, né? É, isso que eu ia falar. Não, mas que nem o Paul. Não, espere, se o não. George Martin estiver dirigindo Star Wars, caralho. Ele vai fazer todo mundo, cara. Veja bem, estamos falando de um filme que é legal, óbvio. É legal. É bom, é um bom filme. Não é um filme maravilhoso que vai... Sabe, vai mudar... Destruir mentes. Destruir mentes, mudar tua vida. Ele mudou teu conceito em relação a Star Wars, que é uma coisa já não, muito é um foda. Não, é um refresh. É um refresh muito É uma bem coisa vindo. Muito foda mudar o que é o Star Wars. É um entendeu? Dos melhores filmes do ano. É um dos melhores filmes do ano, com certeza. E aí ele nos entrega, de uma forma excepcional, os próximos filmes da franquia. Sim. Porque agora você criou uma expectativa do caralho você pra ver sabe que vai One, ser bom. O episódio, não, o prequel do Han Solo. O grande medo, do Star Wars era a ameaça fantasma que tinha em cima dele. E o JJ provou que consegue dirigir a Ferrari. E sobre os próximos, o que vocês aguardam então agora? O Rogue One? Rogue One vai contar a história do esquadrão Rogue dos X-Wing, que pra mim também são geniais essas partes do X-Wing no filme. E vai contar como um grupo de pilotos do Rogue Squadron conseguiu roubar o plano da morte, da Estrela da Morte, pra conseguir destruir ela no 4. Ai, que foda. É um muito prequel, foda. É um filme de assalto. É tipo é um filme de bandido, de um segredo, vai ser um filme de ladrão. Digamos que ele se passa antes do 4. Passa antes do 4. Em algum momento, ou antes do 4, ou durante. Ali é durante aquela eles pegando mas os planos. Como esse esquadrão... Vai, que é um esquadrão mítico dentro do universo Star Wars, como eles conseguiram roubar esse esquadrão. E tem um negócio que ele é interessantíssimo. Ele é dirigido por um cara chamado Gareth Edwards. É um cara que fez um filme sensacional chamado Monsters. Um filme independente. Ele não passou no Brasil. Não foi lançado no Brasil. Chama-se Monsters. Não vi. E por causa desse filme, ele foi contratado para fazer o Godzilla. Esse último. Só que... Era melhor ter falado que ele fez Godzilla? Não, mas eu vou explicar por quê. interessante. Eu vou assistir o Monsters, mas se for falar que ele é o diretor do Godzilla, tu já cagou pra mim. Porque Godzilla não, é não, não, não. Godzilla é legal. Não, não, não, é exatamente por causa disso, porque as pessoas não veem o Monsters. Monsters é um... Não, mas Godzilla é legal. É um filme que ele foi contratado, é o Monsters. Não, não é uma obra de arte, mas não, é um filme não, legal. Não, não, não, não, não. Pelo amor de Deus. E o Rogue One tem o Mads Mikkelsen, que é o Mads Mikkelsen? Hannibal. Caralho, ele é um dos Rogue One ou ele é... Eu não sei se ele é um dos Rogue One. General, né? Lá. Ele tem mais cara de general do que Rogue One. Felicity Jones, que é a moça do... Felicity. Teoria de Tudo. É, boa também, boa, boa também. É boa, hein? Boa, O Donnie Yen. Boa. Donnie Yen é o... É o cara que bate todo mundo naquela série Ip Man. Ip Man? É o Ip Man? É o Ip Man. Você tá brincando? Eu não conheço o Ip Man aí, ó. Vou ter que assistir. Esse filme é foda. E ainda Ip tem Man e o 2, pode assistir o 2. Ainda tem o Forest Whitaker e o Diego Luna. Então o elenco é sensacional ainda por cima do Rogue One. Então, eles pegaram uma saída que seria o Rogue One, que é uma história já mítica. É que nem fazer um filme sobre o Boba Fett. É. Entendeu? É um cara do universo expandido que... Falaram e acho que não vão fazer. Mas é uma sacanagem. Tem que fazer. Mas eu gosto disso. A ideia de fazer o Rogue One é inesperado, que você não espera. Bem legal. Vai ser bem legal. Bem interessante. E aí nós vamos pro episódio... Sim, 2016. Isso, 2016, agora ano que vem. Em 2017 é teremos episódio Star Wars 8. Agora é que nem carnaval, é por ano. Graças a então, Deus. Então, malandro, vocês vão ter que aguentar a gente todo falar ano, todo dezembro. Se fodam agora também. Aguenta nós. Aguenta. Depois vamos para o episódio 8 em 2017. Que vai estrear no mesmo dia que estreou o episódio 4. O episódio 8 vai ser dirigido por um cara chamado Rian Johnson, que é o diretor do Looper e do A Ponta de um Crime. Porra, Looper é foda. Eu gostei do Looper. A Ponta de um Crime é sensacional. Eu gostei muito. Não, peraí. Looper? Qual que é o Looper? É do Bruce Willis, dos caras que vêm do... Não, esse filme é foda. Esse filme é muito bom. Com aquele ator que faz o Bruce Willis mais novo, aquele ator também eu considero pra caralho. Eu achei muito foda. O próximo filme de Star Wars, quem dirige é esse cara. Não, então promete. Vamos deixar claro que, assim, como eu sei que você... Eu sei que é fã. Ele é o cara que dirigiu dois episódios do Breaking Bad que todo mundo lembra, que é o Fly. Nossa, caralho. E o Ozymandias. Nossa. Então, assim, o Rian Johnson é um cara que talvez ele consiga fazer algo até melhor que o J.J. Abrams. Se derem oportunidade. Exatamente. Por ser um filme de meio do... Mas é que o J.J. de trilogia. Mas é que, assim, o J.J. é um homem da ficção científica. Não, mas, ó. Porra, o cara fez Looper. Não, beleza. O cara é bem ficção científica. Mas é que Looper tem cara de filme de máfia, né? Tipo... Mas é um filme do meio agora. Então. O Império Contra-Ataca. Você tem a possibilidade de fazer? Sim. Você tem mais lugares pra você chegar. Legal, não, então, gostei do... Não, os dois, do Rogue One, eu também gostei do diretor. E aí vamos entrar em 2018, prequel do Han Solo. E quem vai fazer Han Solo jovem? Não tem nada sobre... A única coisa que tem sobre o Han Solo jovem é que ele vai ser dirigido por dois caras chamados Phil Lord e Christopher Miller. Ai, pensei que eram os irmãos Wachowski. Dirigiram o Tá Chovendo Hambúrguer. Nossa, hein? Sério? E dirigiram o Anjos da Lei. Anjos da Lei é legal. Anjos da Lei é um filme... E ele vai... Okay. É um filme ok. E o roteiro é do Lawrence Kasdan com o filho dele, com o John Kasdan. Eu tenho receio com diretores duplos que não são irmãos, tá ligado? Tipo, eu gosto dos irmãos Coen e dos irmãos Wachowski. Eu não sei se eles são irmãos. Então. Mas tem os russos também, do Capitão América. Assim. Então. Eu acho que o do Han Solo, pelo background deles, eu acho que deve ser um negócio mais... Indiana Jones? Divertido, mais Indiana Jones, mais esse... Agora nós vamos entrar, então... Episódio 9. No episódio 9, que ninguém tem alguma informação do episódio 9. Episódio 9 vai ser dirigido pelo Colin Trevorrow, que é o maldito que dirigiu o Jurassic World. Oh, no! Tá brincando. Cara, por que não o J.J.? Por que eles tiraram o J.J. da trilogia? Porque o J.J. não é trouxa. Se ele ficar dirigindo, ele só vai fazer isso pro resto da vida. Ele ia virar um Peter Jackson da vida. E aí o Colin Trevorrow, ele é um cara que... O Jurassic World é ruim. O Jurassic World... Eu penso assim, o Jurassic World é o... É eu tentando... pintar a Mona Lisa, entendeu? O cara pintou a Mona Lisa, ficou ótimo. Aí eu vou tentar fazer igual, ficou uma merda. Que é o que ele fez, ele tentou fazer o filme do Spielberg, só que ele não é o Spielberg. Ele tentou recriar a arte do cara. Exatamente. Ficou ruim. Perfeito, isso aí, muito bom. Mas eu acho que, assim, por ter o JJ. A Mona Lisa fez tipo o bonequinho de palito, né? É, exatamente. Por ter o JJ na frente, por ser um filme que vai ser lançado em 2019, então ele deve começar a ser produzido no final do ano também. Tem as pessoas que passaram. Passaram o Ryan Johnson, passou o Gareth Edwards, passou esses caras do Solo. Passou muita gente. E esse cara, e ele vai fazer um filme ainda antes disso. Então, assim, eu não gosto dele, mas talvez a ele chegue. Forte, né? Exatamente, ele chegue melhor do que ele é no momento do Star Wars. E tem o JJ lá também, né? Exatamente. Vai ter toda uma talvez. E é um cara, ele não é um bom diretor, mas ele é um diretor. Ele não vai ser, por exemplo, ele vai ser melhor que o Jorge Lucas, fato. Não teremos esse problema. Não teremos esse problema. Não. Depois as duas bichas discutem. Ainda tem mais um outro filme depois disso. Aí. Mas depois eles se cutucam. Se cutucam depois. Bom. E o outro filme? Falamos dos próximos. Então, o outro não tem anunciado. Vocês acham que é o 10? Eu espero que seja a história do Boba Fett. Espero que não seja o 10 e eu torço muito pra ser o... Eu posso falar um filme de Star Wars que eu queria muito ver? Eu não sei se vocês já jogaram Knights of Old Republic, mas um filme do Old Republic ia ser do caralho. Eu acho que tinha que ser um sitcom baseado na vida dos Stormtroopers, tipo, eles pegando café, tem legal pra caralho. Isso é bom, velho. Eu acho que tinha que ser, tipo, eles reclamando, caralho, tu é cego, tu é... Ah, mas tu é vesgo. Desde a primeira vez que eles falaram spin-off, uma das ideias que falaram primeiro, pra mim foi uma das ideias mais legais que tiveram, era refilmar o Sete Homens e um Destino, só que com Jedi. Seria uma... Legal. Tipo, Sete Samurais, só que Sete com Jedi. Sete Samurais com Jedi. Caralho, foda. E aí, nesse caso, que eles poderiam pegar um Tatooine da vida, um prequel... Mas Knights of Old Republic depois... deixa essa abertura. Mas o legal é isso, tem várias possibilidades pra Disney ficar ganhando dinheiro em cima do Star Wars por décadas. Vai ter o 10? Ah, vai, né? Mas calma. Vai? Daqui 30 anos. Será que vai? Eu acho que vai. Não, vai. Não, vai. Se tiver no embalo, vai ter todo ano. Todo ano. Todo ano. Acho que vai ter Star Wars todo ano. Carnaval e Star Wars todo ano. Até enjoar. Não tem como enjoar, cara. É um universo expandido. Tem como enjoar. Não tem, cara. Não tem. É alternando, né? Um spin-off e um filme. Eu acho que sim. Vocês vão ficar felizes se tiver... Todo ano, sim, claro. Só queria não me sentir sozinho. Agora, chega. Bloco 3. Este é o nosso bloco 3. No bloco 3, nós debatemos o bom, o ruim, o feio e o bonito. Seria the good, the bad, the ugly, the beautiful. Então, nós vamos começar primeiro com o Rogério. Rogério, por favor. O bom eu achei o Han Solo, o Harrison Ford no filme. Achei muito bom ele. Assim, o papel dele. Bom, ele morreu, né? Eu achei que ele tomou conta um pouco do filme, tá? O mal, justamente a morte dele. Eu achei mal assim porque, ele devia ter morrido. Porque tu chorou. Não, eu achei que é importante pra história, eu achei que encaixou, legal, não tenho que reclamar disso. Mas eu queria ver todo mundo junto, aquela família reunida, aquela coisa. Aquele final Ewoks, né? Não, futuramente, ele disse, né? Mas tudo bem, faz parte do filme. O importante é isso, né? Fazer parte da história e não ser uma morte à toa. O feio, eu achei o cabelo do Kylo Ren, né? Eu achei muito feio, cara. Ali, cara, eu olhava aquilo... Mas o cabelo do Kylo Ren é do mesmo cabeleireiro do Paul Dameron. É o Jaça. Ele tem ele tem um volume diferente, né? Parece que mandou aquele spray, né? E o bonito eu achei a cena final, cara. Eu achei bonito. Épico. Muito bonito, épico. Acho que significou muita coisa ali pra mim. Ela pegando o sabre, entregando... Se fosse da Marvel, eu estaria depois dos créditos. Isso, depois dos créditos. Seria uma bosta, mas o filme tinha que terminar. Terminou, eu achei espetacular o jeito que terminou o filme com essa cena. Ela ali parece que representou muita coisa, tanto o que passou quanto o que há por vir. E que fique claro que aquilo naquele momento foi na minha visão, meu momento de mais terror do filme. Porque aquela escada... Puta que pariu. Vini, para de roubar as duas piadas. A escada é tão legal quanto a ponte, né? Fela da puta. Sabe o que, que é? Aquela no filme escada... lá, no filme eu cutuquei ele e falei, meu maior inimigo está por vir. Aí o quê? A escada. Aí ele roubou a minha piada. Mas é que eu sou gordo, eu posso... Essa piada é minha, né? Não, mas essa piada é do Kung Fu Panda, né? Do Kung Fu Panda, dois, que ele do sobe, Jeff Black. Por isso que R2 ficou lá embaixo. Isso. É, pois é. O Chewbacca tá, também, né? Pode crer, né? Esse cara não é baixo, não vou subir esse troço não, velho. É, não, chegou. E aí a pergunta que foi é por que não parou a nave lá em cima? Por que não parou? Caralho. Não, mas não, dava, acho que não dava. Então, mas aí tem... Puta, é tão épico isso que tem... Tudo aquilo é uma simbologia. É uma simbologia, foda, de um simbolismo foda, do foda, caralho. Foda. É aquela... O caminho, o percalço, a jornada do herói chegando e ela encontrando lá em cima. Não, ali é do aprendizado mesmo. Ali é a escada do aprendizado. É, e ali ela chegando lá em cima encontrando o mestre, o mestre dela e ela passando pro mestre dela. Já continua seu bom, meu feio, já que você tá falando aí. Já que eu tô falando, bom. Então vai. O bom é voltarmos a ter Star Wars. Uhul! O mal... A única coisa que eu acho mal no filme foi a Diva Sif. A Diva Sif é foda. É foda. O feio... A única coisa... Olha, cara, pra falar do feio, e eu pensei bastante, foi um negócio que eu achei interessantíssimo, mas ao mesmo tempo eu achei meio feio, que foi Jakur. Eu achei que eles fizeram uma comparação muito... Ficou muito próximo a Tatooine. Parece. Eu acho que eles deviam modificar um pouco. Todo deserto, ali, ser meio favelão. Quer dizer que Jakur é feio? Jakur é feio, sempre. Mas depende. Mas tem uma parada legal em Jakur, que assim, houve a guerra 29 Sim. anos atrás. E essa guerra é retratada nos jogos do Battlefront. Você tem a guerra de Jakur, e aí tem a Imperial e tal. Aí depois daquilo, tipo, a guerra do jogo, que vem o cenário do filme. É, o Battlefront tá no cânone também. Tá no cânone. É. E bom, né? Isso eu achei meio feio. E o bonito foi a Diva Sif. Eu acho que ele é tão feio quanto bonito, cara. Ai, que lindo. Eu acho tão... Uma relação de amor e ódio. É. Não, ele é tão feio quanto bonito, feio, cara. Feio é o Jakur dele, bonito é o topete. Né? Porque você compra ele enquanto vilão. Mesmo ele dando piti, mesmo... Você compra ele é bonito. Você olha pro personagem e vê o caminho... Eu vejo um príncipe, eu vejo um Aladdin. O caminho. Não, de máscara, então. Você olha pra ele de máscara e você vê que ele tá fazendo o caminho do herói ao inverso. A direção de arte do termos dele é sensacional. Ele é um... Não, e facilitou a vida dele. Ele é um personagem tão bonito, né, em termos visuais... Não, a máscara, a roupa. Ah, não, tudo isso. De quanto o Darth Vader. Não, o Rogério, Darth Vader. Eu nunca mais vejo filme com esses caras, velho. Um fica cutucando o outro. Mas tá foda, viu? De todos os Sith, ele não é Sith ainda, né? Mas de todos os Siths que passaram Ele é um dos memoráveis. Ele é tão memorável quanto o Darth Vader, porque perto dos outros, os outros ficaram preguiçosos. Não, o Darth Maul é legal. Eu gosto do Darth Maul. Mas o Darth Maul é o cara que gira espada, Dooku também é maneiro, cara. Mas é um cara... Não, o Dooku, pra mim, tem muito mais... muito mais história. É porque ele é Dooku nos Estados Unidos. Aqui ele mudaram o nome dele. Os caras gostam de cu, né? Os malucos do Star Wars gostam de cu. Mas vamos lá. O Dooku, velho, ele tem muito mais história. O Rogério tá caindo da cadeira. From S, é inglês, é From S. From S. Ele tem muito mais história do que o Darth Maul, cara. O Darth Maul foi brotado, nasceu com aqueles carraros, saiu dando espadada e a única coisa que ele fez foi matar o... O grande Sith depois do Darth Vader é o Kylo Ren. É o Kylo Ren. Não, é o termo de... Eu acho que o Dooku é mais legal. Não, então tu dá o... Dá o teu, é problema teu. Esse foi meu bom, mal, feio e bonito. Agora, antes que o Rogério morra, vamos... Posso falar o meu? Vai, Fel. O bom... Eu, no filme, né, falando sobre Star Wars, Despertar da Força, o bom, eu achei a X-Wing e toda a representação visual que tem, as batalhas, o lance dos rebeldes chegando, é muito louco. Eu gostei muito da cena de ação de X-Wing. O mal, cara, eu achei que tem bons personagens na trama, muito bons, mas muito mal explorados. Um dos casos é a Maz, que é a nova Yoda, que é aquele bichinho amarelinho lá da hora. Mais que nada, né? O nome dela? Que ela, tipo, porra, ela é a Lupita, nada, né? Mas ela morreu, velho, então... Porra, ela morreu. Não, ela morreu? Não, nossa, ela morreu. Tá louco? Não morreu. Não, mais que nada. E a Stormtrooper prateada lá? Phasma. A Phasma. É do caralho também. Mas mal explorada pra cacete. Mas não dava pra explorar todo mundo. Eu tô falando aqui, o bom, o mal, o feio e o bonito. O mal. Os personagens... É, não se mete no feio dele, é, porque ele não se meteu no teu. É. Os personagens fodas. É, como ele meteu? Ele meteu o Doku no meio do meu personagem, caralho. Mas, ó, são personagens fodas que foram mal explorados. Ok, a, perfeito. A Phasma e a Mas. Ele se intrometeu no maneiro. Cu, né? Se intrometeu. É uma guerra de cu isso aqui, né? E o bonito, e o bonito. E o feio. Não, o feio. Feio. O feio, cara. O feio é feio pra cacete, viu? O cara toma um tiro, mano, de blaster e sangra. Eu já falei que ele caiu, bateu a cabeça e sangrou, cara. Tá, os caras, eles estão emocionados fazendo isso. O cara toma... Ele, assim, quis... Não, a impressão que eu tive é que o JJ quis marcar um personagem. Marcou o fim com o sanguinho. Mas, caralho. Bagulho. Mas o Finn, onde é que o Finn sangrou? Bateu a cabeça. Não, foi a amiga ou amigo do Finn que morre e marca ele. Tipo, ah, ele põe a mão. Põe a mão em sangue. Pô. Mas assim, é, vamos. Eu vou tomar uma liberdade poética aí. Pode ser que ele tomou um tiro, caiu, bateu. A cabeça, é? Não. Que ele caiu não, nas não, pedras. Não, por favor. Foi, sangrou, foi. Por favor. Não, gente. É o que acontece. Bateu o nariz, cara. Não, isso é feio, cara. Ele precisava de um recurso. Até pro pessoal que ouve, assim, ele precisava de um recurso visual. Para destacar um Stormtrooper que são todos iguais. Ele precisava. E aí precisava mostrar que o cara estava realmente incomodado em matar um monte de inocente. Que aí naquele momento ele começa. Ele não disparou um tiro. O brainwash dele, né? A lavagem mental que ele teve desde pequeno. Acordou. Sendo treinado como Stormtrooper. Ele falou: não é isso que eu quero para a minha vida. E aí o filme dá o start dali. É. O resto ali do começo começo é. Não, é não nada. Beleza. O filme mas, dá assim, start marca com outra fim. Coisa, tipo, não com sangue. Não tem por que ter sangue ali. Olha, terra. Eu acho que poderia ser um sangue. Poderia. De inocente. De alguém que toma um blaster. Que ele vai não, lá no, ó, no cara. Não, eu acho que ele vai lá no cara. Tipo blaster não sangra, tio. Não, peraí. Se ele tomou um tiro e esse tiro varou a pessoa de trás pra frente, ele. O que tá. O que tá... O que tá queimado... Para de fazer isso, que eu tô lembrando do Conde do cu. O que tá queimado é a superfície. Você tá fazendo com a mão o buraco que acertou. É o buraco de entrada e o buraco de saída. No meio disso, ele não tá... Ele continua tendo uma hemorragia interna. Essa hemorragia interna não tem pra onde sair, a não ser por esses buracos. Então, por exemplo... Tá, me explica então também quando o Kylo Ren bate a roupa dele assim e sai um sanguinho do Han Solo. Não é do Han Solo. O sangue é que o Chewie deu um tiro nele. Com aquele canhão de mão. Ah. O Chewie acerta um tiro nele, acerta na lateral dele. Também de blaster. Ele tava com uma proteção. Foi uma porrada. Não foi o tiro que acertou. Bom, porque se o tiro tivesse acertado ele, ele estaria morto. Não dá pra... Aquilo é um canhão de mão que ele é tem. Foda. Aquela arma do... É, na verdade, foi um impacto que rasgou. Vamos cagar todas essas regras agora. No final, ela dá uma espadada na cara do Kylo Ren. Espadada é foda, né? Uma sabrada na... E não sai sangue. Ele fica lá jogado no chão com corte agora. Sim. Que deve fazer parte. Não, o próprio Finn toma no cu, velho, que ele toma uma sabrada nas costas. Olha, no cu. Ele toma uma rasgada nas costas lá. E ele fica em coma, então, ele não sangra pra caceta. Não, nem tem como sangrar. Só que foi superficial. Agora, outra coisa que eu senti falta também foi os Bacta Tank. Pra quem não sabe, o Luke Skywalker, quando ficou em Hoth, e é uma tecnologia do Rebelde, que é trazida do Other Rim Territories. Tá, não estou querendo cagar regra, só estou seguindo. Mas tá dentro do cânone, tá dentro do cânone. Esse negócio de ficar dentro da aguinha lá, é. Tá dentro do cânone, no livro. Então, e isso aí, o Rebelde não tem e o cara ficou em coma. Porque se ele estivesse dentro de um Bacta Tank, num período de 2 semanas, ele estava recuperado. Normal. Entendeu? Então, eles não têm também. Então, tem muita coisa que meio que mudou. Não, mas o sanguinho... Isso daí é, é até pra seguir, entendeu? Não, porque ela dá um beijo na testa dela e espera que... Espero que nós vamos nos reencontrar. Ou seja, eu espero que você esteja bem quando eu voltar. Sim. E que você não fique em coma ou fique aí desmaiado. Entendeu? E se tivesse no Bacta Tank, não. O cara ia falar, não, tá aqui dentro. Aquele robozinho sensacional, né? Que tem a cara de microfone. Que é o robô médico que não tem. Isso daí também eu achei do caralho, porque mudou muita aquele coisa. Aquele robozinho que fala pra ela morreu de amor, foi desgosto, né? É? É o robozinho no episódio 3. Que dá, tem um robô médico, unidade médica. O robô, ele é tão bom que ele consegue entender que ela morreu de amor. Os droids do Star Wars são bem emotivos, cara. E agora faltou o bonito. Faltou o bonito, que eu achei que a fotografia do filme é genial. Cara, todas as cenas, assim, entre uma e outra, as cenas da X-Wing no pôr do sol, puta, muito, muito bom. Só não tem aqueles cortes de câmera que o Jorginho gostava de dar. Até tem, aquele... mas é muito sutil. É sutil, uns... não, mas tem. Tem um que fecha e roda. Uns fadezinhos, tem fadezinho. Tem uns fadezinhos, sim, aqui é muito, muito bem. Mas isso é legal, porque dá esse jeitão de soap opera, assim. Tem que ser. Não, mas fica como. Na verdade, ele colocou assim, meio que como: olha, tá aqui meu amor pela trilogia, eu vou usar esse bagulho que tu usou pra caralho. Que era datado e agora não é mais. Não é mais. Aí ele fez de uma maneira mais poética. Vini. Bom, vamos lá. Tua a vez. Gente não discutiu isso, eu acho que a gente não deve discutir. E é bom que a gente não tenha discutido. Mas as pessoas discutiram e eu acho que seremos um mundo melhor o dia que não discutirmos. Cara, quantos discutiram, escutaram. E eu, como um bom comunista vermelhinho, posso dizer que o que eu acho muito bom nisso é a diversidade. Né? Ela ser mulher, o cara ser negro. Legal. Leia, o droide ser um robô. Não, eu acho interessantíssimo tentar colocar isso no filme de um jeito que não foi colocado ainda, do jeito que as pessoas não colocam. Foi cota, né? Exatamente. Não foi cota. É. Exatamente. Não faz... ela é mulher, mas ela poderia ser um homem. Ela poderia ser um robô. Sim. Ela poderia ser qualquer... Ela poderia ser amarela. Ela poderia ser... Mas o universo Star Wars, ele é ambíguo em relação a nomes, né? Mais ou menos, mas... E a mesma coisa dele. Ele ser um Stormtrooper e ele tirar o capacete, ele ser negro, é um negócio assim. Poderia ser qualquer coisa. Mas, pô... É interessante você colocar um negro, porque grande parte da população do mundo é negra. Então por que você não colocar um negro? Por que você não dar um herói pro... Não, muito louco. Isso é muito bom. Isso muito bom. Eu achei sensacional de verdade. Muito, muito bom. As pessoas acham que não existem, mas existem mulheres no mundo. Elas existem, elas têm... Com funções fundamentais. Exatamente, elas têm as mesmas funções que todos os homens, porque só muda o sexo ali, no resto é tudo igual. Então eu acho importante demais esse negócio da diversidade que o Star Wars tá fazendo, tentando fazer, e parece que vai continuar fazendo, né? E eu gostei de isso só ser citado no final. Exatamente, por isso que eu falei, o que eu mais gostei é que, pelo menos com a gente... Não houve essa... Isso não é um assunto que deva ser discutido, não é um, porque não é pra ser normal. Né? Não é um paradigma. É pra ser normal. O mal. É, exatamente. É lógico que a gente tem que falar isso, eu tô falando mais por isso, mesmo, pra deixar claro até por isso. A gente não precisa discutir isso, eu falei vários isso, né? Tá foda. Discurso e isso foi do caralho agora. O mal. O mal, eu acho que é o JJ Abrams não ter dirigido todos os outros 6 episódios antes. Calma, Champs. Não, todos os outros antes. Calma. Desse. Queria que ele tivesse dirigido todos os outros. Né? Queria que ele tivesse nascido em 70. Mas aí ele ia nascer com outras referências, cara. Poderia ser outro cara. Tudo não seja. O que eu acho mal é. E também é um pouco ele não ter. Por mais que eu acho que ele tem do lado dele, ele não dirigiu os outros filmes. JJ podia fazer um Planeta dos Macacos. Vai ser uma pena. Caralho, mas tu quer o JJ pra tudo também, calma. O feio. O feio é. É a enfermeira chavecando o Chile. Tem uma hora que tem uma enfermeira. Aquilo me incomodou. Aquilo porque... Cara, mas ó, eu acho que ela não chavecou. Ela não chavecou. Ela não chavecou, mas ninguém avisou pro Chewie que ela não chavecou. O Chewie tá achando que tem ali que vai pegar. Coisa pra pegar. O Chewie tá achando que vai pegar. Ele pegou a Yoda lá e vai pegar a enfermeira, é isso? Não, o Chewie pegou a Yoda. A Yoda gosta bastante. Mas que nada? Mas que... não, Yoda, porra, tu Yoda, cadê o Chio e aquele bonitão? Não sei o que. O Chio e o garanhão das galáxias. Ninguém tá sabendo. Embaixo daquele vale pelo. É muito condicionador ali pra ficar. Muito, ele tá usando uns bagulhos diferentes mesmo. Dá pra notar. Então eu acho bem feio. Por mais que caiba no personagem, seja uma piadinha. É esquisito. Mas é meio cachorro, tá ligado? Não, ela tá tratando ele como... exatamente. Será que Chewie será uma fantasia sexual em breve, aí, muito em breve? Será? Caralho, ia ser do caralho. É? Como assim? Falei tipo as minas... Ele falou mais caralho do que eu falei isso, né? Isso. Não, a enfermeira gosta dele, a Maz gosta dele. Será que teremos um galã? Ia ser legal. Qual que é a raça do Chewbacca? Hulk. E o bonito? Bonito. É que é novo, bonito, como é o Chewbacca. O bonito é o Chewbacca. Eu eu achei muito, muito bonito o visual. E eu achei muito, muito, muito, muito bonito mesmo o jeito que, como eles homenagearam a série. Em termos de detalhe, em termos de rimas visuais. Toda essa parte de, tipo, vamos, ó, isso daqui tá na outra série. Ah, o óculos da Rey é uma lente de Stormtrooper. É uma lente de Stormtrooper. Ela tá, a casa dela é dentro de um AT&T, sei lá. AT&T. Então, tipo, todos esses pequenos detalhezinhos que parecem ser fanservice, e até são fanservice, mas é fanservice. É feito com cuidado, mas ele é feito com cuidado, muito... Pra não parecer tão fanservice, pra não ver que eles estão querendo agradar feito porque por tem exemplo, a ver com o filme. O cara que jogou o jogo, eu não sabia disso, mas o cara que jogou o jogo sabe que existia uma batalha ali. E aconteceu ali, então, tipo, você tá dando esses pequenos detalhes pro fã, pro cara que se esforça pra ler além daquele filme, o cara que viu os outros filmes. Então, tipo, toda essa parte visual de detalhe, eu achei muito bonito, muito, muito, muito bonito. Sinceramente, é o que a Marvel vem fazendo com Agents of S.H.I.E.L.D., com os outros seriados. É esse universo expandido em que tudo é conectado. Só que não tão bom quanto Star Wars. É bom, a Disney tá fazendo o Star Wars, serviço. O Star Wars, quando ele... Tem muito... Aí nesse teu não tão não, bom Star Wars, tem muita empatia. Não. E saudosismo não, não. Também. Eu sou Marvete, total. Assim. E o sonho de criança era ver os Vingadores. Mas assim, em termos do que você vai fazer com a sua franquia, porque a Marvel fez um negócio lindo, maravilhoso. Mas assim, a hora que a Disney pegou e falou assim, não, agora eu vou fazer um negócio, que é chamado Star Wars... Mas é um tapa na cara da sociedade. Assim, tipo, não, vocês não vão conseguir tratar tão bem o material quanto eu vou tratar. Então, tipo, em termos disso... Talvez, né? Ou ele elevou o nível. Muito. Porque a Marvel elevou muito o nível. Exatamente, ele elevou o nível aí, da Marvel. A Disney vai elevou o nível. E agora a Marvel vai correr atrás da Disney e elevar o nível. E nesse meio a DC se fudeu. Maldito, né? Tinha que dar off. Nesse meio, a DC fala... Ah, eu quero falar um outro negócio bonito que acho que vocês sentiram comigo. Não sei se ele sentiu. A gente viu três filmes ao mesmo tempo, no mesmo dia, né? A gente chegou lá, passou o trailer, passou o filme inteiro do Capitão América, passou o filme inteiro do Super-Homem. Da Liga da Justiça. É verdade. A gente pagou um ingresso e viu três filmes. Em 3D. Em 3D. Mais caro ainda. Rogério, você tem pra encerrar o assunto aqui, e aquela sucata? Qual delas? Aquela sucata ali, vamos naquela sucata. Aquela cena é linda. Sensacional aquilo, cara. Vamos entrar agora nas nossas dicas onde gastar dinheiro, perder seu tempo fazendo alguma coisa em específico e indo à merda. Quem começa com as dicas? Rogério, nosso querido falastrão. Rogério falou pouco hoje. Então, a minha dica aqui é pra você ir lá comprar o DVD, comprar o Blu-ray dos filmes dos antigos. Assiste vê tudo. No Netflix. Vai lá, tem Netflix. Então, melhor ainda também. Tem várias alternativas. Assiste todos os filmes, vai lá e paga o ingresso, vai lá ver o filme no cinema, porque é muito bom, cara. Olha, essa é a minha dica. Dentro da dica dele, eu acho interessante ver assim, 4, 5, 1, 2, 3, 6. Entendeu? Nossa, essa ordem. Puta que pariu, velho. 4, 5, aí você para, aí você vê 1, 2, 3 e aí volta pra ver o 6. Disseram que essa ordem, né? É uma ordem interessante. Mas todo mundo já sabe que o... Não, ai, também, mas... Foda. Por exemplo, meu filho, quando mostrar pra ele, eu vou ver 4, 5, 1, 2, 3, 6. Essa ordem é pra quem nunca viu, né? É. Pra quem nunca viu, não sabe nada. Não, mas pra quem não sabe nem que o Darth Vader... Isso, exato. Porque aí você... Darth Vader é meu pai. Aí você volta lá, conta a história inteira do Darth Vader. Aí conta a história Vader, toda, você vai entendendo. Você volta, interessante essa sequência. É, pra quem nunca viu, é interessante. Vini, já que você tá se interferindo na dica dos outros. A minha dica é pro... o livro Marcas de Guerra, que é da... Aftermath, né, que foi o livro canônico do Star Wars. Eles lançaram, a Disney lançou três livros canônicos e pegou todo o universo expandido e jogou no lixo. Falou que são lendas agora. E ele lançou três livros canônicos. Um desses livros, dois são prequels, passaram antes, tal, contam histórias. E esse livro é o único livro que se passa depois do episódio 6. Então ele passa... Ele conta o hiato dos 30 exatamente, anos ele conta, episódio 7. Ele conta um pedaço desse ato, desse do que aconteceu depois da queda do Império. Então ele... Só que... O nascimento da Primeira Ordem, como foi feito... Bem mais perto disso ainda. Só que em vez de ele contar com personagens, por exemplo, Só tem o Han Solo aparece uma vez. Os dois únicos personagens da trilogia que aparecem é o Han Solo num interlúdio muito pequenininho e o Akbar, que é o aquele... It's a trap! Ele parece bastante coisa. Mas é um filme, um livro que ele é feito no chão da fábrica. Assim, são os personagens comuns, são os pilotos de X-Wings, são os caras que estão ali depois da guerra. Então é uma trama interessante, que é bem, bem simples, bem mais simples do que não vai mudar a história. Então, como são três livros, eles lançou agora. A Disney vendeu que como ia mudar a sua história. Foi vendido assim. É o livro que você precisa ler. Não precisa ler. Tem alguns detalhes interessantes. Tem um... Te expande um pouco a cabeçona. E te dá essa impressão que foi que você tinha falado de o limite lá do universo e tal. Wuthering Heights. Então, assim, você percebe que dá pra contar muita, muita história. E o livro ele é feito... tem uma história, uma trama maior e tem vários interlúdios. E cada interlúdio é num planeta. Então, por exemplo, você tem um interlúdio em Tatooine. Duas, três páginas sobre o que aconteceu em Tatooine. Não sei se eles vão voltar nesses personagens no outro livro, mas é muito interessante. A única coisa que tem desse livro que aparece no filme, e a maioria das pessoas nem vão perceber no filme, eu não percebi, eu percebi muito sem querer ontem, na hora que eu tava pesquisando o negócio, que apareceu esse cara, é que o livro tem um menino, uma criança, um moleque, que é um cara super malandrão no livro tal, e a trama passa por ele, ele é um dos caras importantes da trama, ele é chamado Temim. Então o livro inteiro você fala de Temim, Temim, Temim, Temim. E no filme, aquele cara, o gordinho do J.J. Abrams, que é o piloto do Lost, ele chama ele como Snap Hexley. Só que o nome dele, de verdade, quando você vai no site do Star Wars e tal, é Temim Snap Hexley. Então, assim, ele é o cara do livro. É a única ligação que eles fazem. E, assim, que eu acho mais legal, assim, ele não joga na cara. Mas o livro é divertido, é bem escrito, é ágil. São capítulos pequenos e acontece coisas. Tem uma batalha de X-Wing no livro, muito legal. Ah, mas não é visual. Não, mas então, exatamente. Mas o jeito que o cara faz é uma batalha com TIE Fighters, com explosão. É muito legal, o cara. É muito legal o livro. Quem gosta de Star Wars, quem quer entrar um pouco ali... E não gosta do universo expandido, porque é uma besteira aquilo lá. Vai no Marcas de Guerra, que é muito legal mesmo. Pode falar agora? Fel. Eu falei pra caramba, porque o livro é bom. 2 minutos e meio dando a dica. E a gente vai falar um podcast segundos, só sobre a dica do Vini, porque porra... Mas é que eu dei uma dica do livro, né? É isso, não, isso. Eu quero que as pessoas leiam, eu tô fazendo discutir, o mundo melhor. Discutir isso. E discutir isso. Fel, passamos agora. Minha dica é sobre games, pra não fugir da identidade do programa. Digressão. Então, mas assim, o Star Wars não mereceu ainda um jogo à altura, assim. Ao contrário, não, na verdade. Nós temos jogos à altura. Não tem jogos. Lego Star Wars é sensacional. Não, é bom. É bom, ok. Ó, mas assim, os grandes jogos de Star Wars. Ok. É ok. Usar força. O grande jogo de Star Wars até a data seriam os Battlefronts 1 e 2. E um grande jogo, muito bom mesmo, é o Force Unleashed, que é a história do aprendiz do Darth Vader, que se passa entre o 3 e o 4, que conta a história do Starkiller. O jogo que eu vou falar é de um universo mais rico que Star Wars. Mass Effect, cara. Eu vou te falar, é o melhor jogo que eu já joguei na minha vida. Mass Effect, eu vou encarar Mass Effect 1, 2 e 3 como um jogo só. É uma trilogia fantástica, que conta a história de um Shepard, né, que é um comandante, você controla ele, você dá um nome a ele, você personaliza ele, mas ele é um Spectre. O Spectre é como se fosse uma polícia intergaláctica, assim, um 007 intergaláctico. E toda a trama é em volta da ressurreição ou não de uma raça milenar, que se chama Reaper, que vem pra limpar a galáxia. Então, cara, os personagens são fantásticos, o universo é fantástico, os locais, as cidades, os planetas que você visita são muito ricos. O universo é muito, muito rico. Inclusive, existem livros, quadrinhos sobre ele. Ele começa no game ou ele tem alguma coisa? Tipo, não, livro, ele... alguma coisa? Não, a BioWare criou esse jogo. E saiu para Xbox 360 inicialmente. E aí depois ele se expandiu para as outras plataformas. Existem três jogos. São Mass Effect 1, 2 e 3. Existem os livros que contam as histórias que são mencionadas durante os jogos. E a base central do jogo. É o jogo. Esse é o jogo mesmo. É o jogo. Não, e agora no próximo ano vai sair o Game of the Year. Vai ser o Mass Effect Andromeda, que vai contar uma nova história baseada numa outra galáxia. Olha, acabamos de ouvir Mãe Fel. Não, vai ser, a briga vai ser Zelda e Mass Effect, não tem como. Mas é, cara, se vocês não jogaram Mass Effect, eu recomendo, assim, recomendo fortemente. Joguem Mass Effect, joguem cada DLC do Mass Effect, o jogo é incrível. Eu vou, inclusive, pedir meu PlayStation 3. Tem download? Pra terminar o... Tem no PlayStation 3. É? É. É, ó, é um universo... Ó, é que, assim, é fanboy. Eu sou fanboy, foda-se, de Mass Effect. Eu acho que, assim, a trama do Mass Effect, ela é muito mais adulta e muito mais... É, você acaba entrando mais... Como, existe a palavra certa? Ela é... Você participa mais, assim. Você tá mais... É, ali dentro, você imersivo. É, você tá, imersão do Mass Effect é foda. É maior do que do Star Wars. Eu já ouvi falar isso. É, cara, joguem, de verdade. E se vocês já jogaram, joguem de novo. Acabou? Acabou. 4 minutos depois? É isso aí. Agora eu vou para a minha dica. E pela primeira vez a minha dica tem a ver com o nosso podcast. Ah, se for universo expandido, eu vou falar mal, hein? É um jogo de tabuleiro do Star Wars. Ô, louco. O que acontece? É, nosso querido Klaus Jürgen, que é um cara que fez um joguinho que vendeu pouco, uns 7 milhões de cópias, chamado Carcassonne. Ele meio que liberou geral, e liberou pra ter o Carcassonne Star Wars. Então, pra quem não conhece, Carcassonne é um jogo de alocação de pisos ou tiles que você vai montando ali. É, teoricamente, Carcassonne, para quem não conhece, é uma região na França. E aí, esse jogo é que você estaria montando essa região. Ela é, então, meio que um quebra-cabeça gigante. E cada um tenta adquirir mais pontos, colocando ladrão na estrada, cavaleiro na cidade, não sei o quê. Ele tirou toda essa carcassonada e colocou o universo Star Wars. Então, você tem Stormtrooper, Darth Vader, Yoda, Luke Skywalker, e em vez das estradas são rotas de comércio, então em vez de você colocar um ladrão, você colocaria um outro meeple, né? Que seria... Tem bonequinho? Meeples de madeira. Ah. Então você colocaria... você colocaria... É um jogo clássico que vendeu milhões, é um jogo que eu nunca vi ninguém que não goste. Mas ele já tem o do Star Wars ou é vai pois novidade? É. Não, lançou já. A venda na Amazon. E eu acredito que só um trouxa não vai trazer essa porra pro Brasil e já deveria ter no Brasil. Pra aproveitar aqui o hype. Pra aproveitar o hype. Também tem o X-Wing da Galápagos Jogos também, mas eu acho que não tem... eu acho que Carcassonne é um jogo... É um delivery muito melhor do que o X-Wing enquanto jogo. Eu acho que Carcassonne é um jogo... Tabletop, no sentido de... Vamos sentar e jogar um jogo, Carcassonne é mais... Exatamente, eu acho Carcassonne assim, porque Carcassonne você consegue jogar com a sua tia, com a sua mãe, com seus primos, você... Ele não tem um limite de idade. Vamos dizer que um grupo de Stormtroopers se divertiria mais com o Carcassonne. Naquela sitcom lá. Naquela sitcom eles jogariam X-Wing? Na sitcom, com certeza, teria um campeonato de X-Wing, mas eles jogariam em casa, tomando um café, no meio de família, jogando Carcassonne Star Wars. Até mesmo porque eles estão no Carcassonne Star Wars, porque tem o branco e não estão no X-Wing. Então, minha dica é essa, Carcassonne Star Wars, dê uma olhada. Eu acredito que... espero que saia logo no Brasil, porque eu quero Carcassonne Star Wars. Eu quero exatamente para jogar com as pessoas que não entendem inglês. E essa é a minha dica e deveremos ter mais coisas aí relacionadas a Star Wars. Deve chover Star Wars a partir de janeiro, fevereiro. Já devia estar chovendo, né? Na Brim, do começo do ano, eram três coisas que dominavam. Marvel, Star Wars e DC. tinha muito mais Marvel e Star Wars do que qualquer outra coisa. Tinha também, é óbvio, Galinha Pintadinha, Maurício de Souza, os brinquedos do Maurício de Souza, ó. Mas em todo lugar que tu andava, virava uma esquina, tinha alguma coisa relacionada a Star Wars e uma coisa claro relacionada a Marvel. Claro que o livro que eu falei é da Aleph, e a Aleph colocou no mercado não só os três livros do Cânone, como mais um monte de Legends. Quer dizer, a Aleph fez o trabalho que todo mundo fez o trabalho que todo mundo que detém a marca de alguma coisa Star Wars deveria ter feito, que é lançar. Então, eu acredito que acabamos o nosso podcast e vamos para os agradecimentos finais. Vini, de maneira sucinta, seus agradecimentos. Muito obrigado e me procure no www.cinemaqui ou no www.quelivros.com.br. Rogerinho. Muito obrigado também, para agradecer. É isso. Fala alguma coisa. Visitem o blog da Torre Titã, torretitã.blogspot.com. Santos Comic Expo em 2016, algum dia. www.santoscomicexpo.com. Uma galáxia distante. Algum dia de 2016. Vocês vão passando na frente ali do lugar. Todo dia. Uma hora vai estar aberto. Uma hora vai estar aberto. Procura num sábado, que é melhor. Mas acompanha aqui no facebook.com/santoscomicexpo. Uma hora a gente diz aí a data, o local, a razão, o motivo mais bonito que tem lá. Vai lá, Fel. Bom, vocês podem me encontrar no HP Geek Bar, ali na Luiz de Faria, número 116, no Gonzaga e... Santos. Em Santos. E a gente tem os lanches temáticos do universo Star Wars, do F-Star, que é um dos lanches prediletos ali dos clientes. Sai bastante, tem o Darth Vader, que é um whisky com licor de café, também sai bastante. Cara, se vocês ainda não conhecem o HP, se vocês amam o universo Star Wars, por favor, dê um pulinho lá, fala comigo. Se falar que é ouvinte do AD, ganha desconto lá? Caralho! Não. Porra! Deve ter... Vai, digamos que umas 5 pessoas. Dou ketchup. Sangue Trooper, não é ketchup, é Sangue Trooper. Não, vai, eu dou 10% de desconto. 10% de desconto. Tem que falar que é ouvinte, hein? Tem que falar que é ouvinte. Se tu falar que é ouvinte, repetir a dica do Vini inteira. Fechou, gostei bem. Bom, eu gostaria de agradecer, eu sou o Fábio do Odd Opiniões Desinformativas, nós estamos gravando mais um podcast irreverente, irrelevante, para todas as pessoas que não têm nada a opinar. Nós somos 4 pessoas com opiniões diferentes, muito ligadas a esse universo nerd geek, e só agradecimentos a todos. Vocês podem nos encontrar no site no Facebook, que é o Opiniões Desinformativas, dentro em breve um site onde essas pessoas, figuras que estão aqui, também vão ser obrigados a postar suas opiniões sobre os mais variados e irrelevantes cenários e qualquer coisa que eles acharem interessante, se eles estão fodidos com isso. E é isso aí, eu agradeço a todos, obrigado e ao Odd Dana Jones. Tchau! Peraí, onde é? Onde tá escrito introdução, embaixo da introdução. Tá. Não sei se é. Interpretação de texto. Vamos lá. Pode ir? Pode fazer. Pô, tô esperando um sinal agora, hein? Pode ir, cara. Um silêncio muito desagradável.